Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde neste caso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo, edição para quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai levar-nos até ao momento, um lugar, aliás, que não é muito habitual irmos. Vamos mais uma vez, aliás, já fomos lá uma vez, vamos novamente lá, que é até à Colômbia. Aliás, eu não sei se alguma vez fomos à Colômbia, mas talvez sim, mas pelo menos à América Latina já fomos uma vez. Vamos hoje voltar à América Latina, porque há realmente um género musical que não deve ser esquecido do mundo da música latina, que são as janeiras. É um género musical que nada tem a ver com as janeiras, ou seja, a época festiva aqui, tem a ver com um género, digamos, uma melodia, um género melódico, um género musical. As janeiras são tocadas tanto na Colômbia como na Venezuela, mas é da Colômbia que nascem estas janeiras. Elas são compostas de material, ou seja, compostas musicalmente de instrumentos de cordas e também de uma voz. Muitas vezes esta voz não está presente, mas está um outro instrumento de cordas que acaba por sobressair para fazer o solo da melodia. Ou seja, há muitos momentos em que estas melodias são não mais que instrumentais. São geralmente cantigas que falam histórias relacionadas com o dia-a-dia e que vão contando então usos e costumes, por assim dizer, destas regiões. Em pequenas histórias, no fundo poderiam ser muito bem reais, não é? Dá-se o caso de que mais recentemente as janeiras têm já uma conotação mais amorosa, não apenas do dia-a-dia. Há já um certo interesse em vender, há um certo interesse em promover essa cultura e, portanto, as janeiras hoje em dia já não são tão genuínas como eram há anos atrás. Mas, ainda assim, continua aí a haver um grande enraizamento da cultura na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. As mudanças sociais que se têm dado nestes dois países, no caso da Colômbia, um regresso um bocadinho a uma paz maior, aos olhos do mundo mais focados na Colômbia, não apenas nas FARC. Colômbia já começa a ter símbolo de outras coisas que não apenas da própria guerrilha armada. E a Venezuela foi obrigada a voltar a olhar para, agora com o mundo mais multimedializado, foi obrigada mais a olhar para a Venezuela de uma outra forma, já que, entretanto, o seu presidente, Hugo Chávez, faleceu este ano, e portanto as coisas este ano e já nos anos anteriores havia uma controvérsia que levou o mundo a olhar para a Venezuela de uma outra forma, de uma forma mais, enfim, perceptível, mais clara, com mais atenção. O facto de haver uma maior ligação entre estes países, não só entre a Venezuela e a Colômbia, mas todos os países da América Latina, faz também com que haja uma promoção de géneros no Peru, na Colômbia, na Venezuela. De resto, as cúmbias ou as janeiras são géneros promovidos também, de certa parte. Em termos turísticos, interessa à própria Colômbia e à própria Venezuela que haja uma promoção destes géneros musicais. Dizerei então que temos aqui estas janeiras, que são assim um género que não caiu tanto, a cúmbia mudou radicalmente, passou muito, a cúmbia passou para ser algo muito comercial, já a janeira tem ainda muito da veia natural, ou seja, ainda bastante genuinidade. Vamos conferir esta edição do nosso Nas Voltas do Globo. Várias janeiras. São músicas que, muito bem, continuaram a contar histórias e algumas não contam tanto histórias. Mas para todos os efeitos são melodias que vão contando. Como é que eu posso dizer? Não serão apenas histórias de vida. Vão também falando agora de amor, algo já mais recente. Esta música que nós vamos ouvir primeiro de tudo é de 2005, de Teo Galíndez, e chama-se Te Pregunto y Me Lo Callas. É uma música que começa então, como disse, com instrumentos de cordas. Esta música pode muito bem também ser confundida, até porque muitas das origens estão vindas daqui. terão, ou seja, haverá uma grande confusão com o sertanejo de raiz mais antigo, que também tinha apenas a viola e também, enfim, um outro instrumento de percussão. Muitas vezes até era só a própria viola. Havia, ou seja, há uma semelhança entre estes dois géneros, entre o sertanejo mais antigo, com o modão de viola, e o as janeiras. Sendo originárias mais desta região da América Latina, é aqui que se concentra ainda a maior força da guitarra e da voz em simultâneo. De resto, há vários géneros musicais, seja de janeira ou não, que têm como predominantes a guitarra. No caso da cúmbia, as coisas são diferentes. Vamos falar dela amanhã com outro cuidado, com outro detalhe. Mas hoje vamos ficar mesmo por Te Pregunto y Me Lo Callas, música de Teo Galindo, desta 2005, do álbum Historiando con la Música Llanera. Aos ouvintes, a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Já de seguida, Homem Universal, então, com a organização Stop à Destruição do Mundo. Fique bem, ouvinte. Tenham uma boa tarde e até amanhã. Conocimos, fue un despertar de mañana en primavera. En ese encuentro mutuamente coincidimos, al sentir el amor por vez primera. Castillitos en el cielo en colores de ternura, me pintabas, sentía que mi corazón al tuyo se le entregaba. Por demás correspondido me lo decía tu mirada, palpándome la ilusión tu sonrisa enamorada. Si se juntan con anhelos mis caricias con las tuyas, prenda amada, porque ahora tu pasión poquito a poco se apaga. Porque no cuentan tus besos después que me idolatrabas, porque ahora vida mía te pregunto y me lo callas. Que ya conmigo no sueñas, el sentimiento de tu pecho no es el mismo, porque en ti soy cual nube pasajera. Si no titilan luceros ni tiene encanto la luna, no me amas, no me amas. Volveré a ser perdedor con heridas en el alma, otra vez por el camino de mi vida solitaria, porque el mismo tropezón me repite la jugada. Si no titilan luceros ni tiene encanto la luna, no me amas, no me amas. Volveré a ser perdedor con heridas en el alma, otra vez por el camino de mi vida solitaria, porque el mismo tropezón me repite la jugada. Un quebranto, soy una mujer sufrida, y por la herida sangres de grande guayabo, amor ingrato por me lastimaste y te burlaste de mi amor puro y sagrado. Tengo un quebranto, soy una mujer sufrida, y por la herida sangraste grande guayabo. Amor ingrato, porque tú me lastimaste y te burlaste de mi amor puro y sagrado. Tú sabías que yo te amaba, que mi amor te lo llevaste, que ya en mi pecho no existen más alegrías. Yo todavía no tengo ningún amor, porque el dolor se ocupó del alma mía. Si tú supieras que mi amor te lo llevaste, que ya en mi pecho no existen más alegrías. Ojalá que nunca más se vuelvan a equivocar que hasta el amor se perdió y no encuentra la salida. Dímelo tu corazón, si encuentras la solución de llegar a la partida para comenzar de nuevo sin dolor y sin heridas. Ojalá que nunca más se vuelvan a equivocar más amores con tu vida y no sufran como yo, que hasta el amor se perdió y no encuentra la salida. Dímelo tu corazón, si encuentras la solución de llegar a la partida para comenzar de nuevo sin dolor y sin heridas. Quedó por siempre tu voz, tu musa se marchitó por toda una eternidad. ¡Qué crueldad! Hizo el destino contigo cuando a un querido amigo empezabas a triunfar. En silencio quedó por siempre tu voz, tu musa se marchitó por toda una eternidad. ¡Qué crueldad! Hizo el destino contigo cuando a un querido amigo empezabas a triunfar. Así es la vida, que Dios te tenga en la gloria al lado de tu papá. Fuiste un hijo ejemplar, luchaste con voluntad por el folclore nacional. Hoy la verdad se lutó el mar y el llano, testigo de tantos años de tu canto magistral. Así es la vida, que Dios te tenga en la gloria al lado de tu papá. Fuiste un hijo ejemplar, luchaste con voluntad por el folclore nacional. Hoy la verdad se lutó el mar y el llano, testigo de tantos años de tu canto magistral. fuiste sincero, hombre capaz y correcto, enemigo de lo ajeno, bastante sentimental. El cantar puso en ti el valioso don de cantautor del amor, estrella incondicional. Fuiste sincero, hombre capaz y correcto, enemigo de lo ajeno, bastante sentimental. El cantar puso en ti el valioso don de cantautor del amor, estrella incondicional. Pero así es la vida, que Dios te tenga en la gloria al lado de tu papá. Fuiste un hijo ejemplar, luchaste con voluntad por el folclore nacional. Hoy la verdad, se lutó el mar y el llano, testigo de tantos años de tu canto magistral. Pero así es la vida, que Dios te tenga en la gloria al lado de tu papá. Fuiste un hijo ejemplar, luchaste con voluntad por el folclore nacional. Hoy la verdad, se lutó el mar y el llano, testigo de tantos años de tu canto magistral. Mi compadre, el que la llevo al altar, no se cansa de mirarme y hasta me quiso besar. Y ha pretendido, comadre, terminar nuestra amistad. No se cansa de mirarme y hasta me quiso besar. Y ha pretendido, comadre, terminar nuestra amistad. Si me quiso, comadrita, que hasta me quiso besar. Si me quiso, comadrita, que hasta me quiso jurar. Diciendo que usted era un juego, un capricho nada más, un vacío que en su vida yo sí podía Samuro con hambre come de noche y de día. Esté siempre muy pendiente de esta de tontería, porque Samuro con hambre come de noche y de día. Si me quiso, comadrita, que hasta me quiso besar. Si me quiso, comadrita, que hasta me quiso jurar. Diciendo que usted era un juego, un capricho nada más, pero a nuestro sacramento yo nunca podré faltar. Un beso en tus labios rojos que me sirvió enhorabuena. sendero de la vida tan bonita, y es que ni una margarita te dará su fragancia. Yo que te guardé distancia, pero caí en la undananza de tus labios hechiceros. Pero cuando desperté, ya no caí en tu trampa. Y tú no la abrirás. Solo un amor con buenas intenciones, que me sepa querer, conocer y entender mi mitad. Y aléjate de mí, ya no me busques más. Mi puerta se cerró y tú no la abrirás. Solo un amor con buenas intenciones, que me sepa querer, conocer y entender mi mitad. Como la paloma blanca que en su palomar convive. Yo soy quien borra y escribe, y que nunca se te olvide. Te quedaste sumergido en lo profundo del río, de aquel río sin nombre. Y tú no la abrirás. Solo un amor con buenas intenciones, que me sepa querer, conocer y entender mi mitad. Y aléjate de mí, ya no me busques más. Mi puerta se cerró y tú no la abrirás. Solo un amor con buenas intenciones, que me sepa querer, conocer y entender mi mitad. las coplas se acabaran, ¿qué sería de los poetas y de las cosas preciosas que ya nadie las recuerda? Tienen gotas de rocío los senderos de mi tierra, tu cuerpo será el navío, vamos a la mar morena, y allí nos embarcaremos, mujer, en noche serena. Si el cariño es un ensueño, como nuestro Dios lo enseña, ¿qué sería del corazón si el amor no tiene flechas?